que você foi morrer. A saudade aperta as lembranças férias. Sei que nada vai trazer. Seu sorriso de volta. Aprender a viver sem você. Amor, se lembra quando eu te conheci? Quando eu olhei pra você, você sorriu pra mim. Naquele momento senti algo por você. Um sentimento forte que não deu pra descrever. Fiquei paralisado, tremendo sem reação. E cada vez acelerava mais o coração. A sensação estranha que jamais tinha sentido. Pra ser sincero, nem acreditava em Cupido. Não entendia o que estava acontecendo. Será que meu coração tava se rendendo? Eu só queria te dizer, em poucas palavras, o que tava sentindo. Mas algo não deixava. Um dia criei coragem para te dizer que tava apaixonado e não sabia o que fazer. Foi quando você olhou pra mim e revelou que quando me viu também já se apaixonou. Porque você foi morrer. Que pra sempre ia te amar. Tinha certeza que você era tudo que eu queria. Aquela que eu escolhi pra ser a mulher da minha vida. Cada dia me apaixonava mais por você. Pedia meu Senhor sempre pra te proteger. O tempo foi passando, começamos a planejar. O nosso maior sonho um dia era se casar. Eu sonhava com aquele momento, conto de fada. Você subindo no altar de véu e grinalda. Chegou o grande dia, você trouxe o resultado. Teste deu positivo, você tinha engravidado. Fiquei emocionado sem saber o que dizer. Essa é a melhor notícia que um homem pode ter. Eu gostava de acariciar e beijar sua barriga. Queria um pivete e você uma menina. Chegou o grande dia, te levei pro hospital. Você tava assustada, relaxa, mas é normal. De repente correria, médicos no corredor. Meu Deus, não deixa nada acontecer com meu amor. Dobrei os joelhos, comecei a rezar. As lágrimas desciam, não parava de chorar. Não pode ser verdade esse momento derradeiro. Por favor, alguém me acorde desse pesadelo. Na sala de parto algo estava acontecendo. Meu filho estava nascendo e meu amor morrendo. E meu amor morrendo. Porque você foi morrer. Que você foi morrer. A saudade aperta as lembranças férias. Sei que nada vai trazer. Seu sorriso de volta. Aprender a viver sem você. Não, não, não. Consigo esquecer aquela imagem, não sai. Espero que esteja em paz. Sem você aqui, amor, sei vai ser difícil. Você demais era meu único vício. Não, não, não, não. Não consigo esquecer aquela imagem, não sai. Espero que esteja em paz. Sem você aqui, amor, sem você difícil. Amar você demais era meu único vício. Porque você foi morrer. Faz 3 anos que eu perdi você. Eu te eternizei no meu coração e jamais eu vou te esquecer. Nosso filho se tornou um garotinho lindo. Ele parece com você, tem até o seu sorriso. Mas aí, amor, nem a morte vai ser capaz de nos separar. Mesmo não estando mais presente nesse mundo, é você que pra sempre eu vou.